caros ouvintes, muito bom dia para todos. Sejam bem-vindos à última edição do programa Outros Caminhos, aqui no Canal 1. É verdade, nesta semana vamos conhecer aqui então a última edição do nosso programa. O Outros Caminhos vai fechar portas, vai para o seu lugar, ou vem para o seu lugar, um programa de produção externa, o programa com locução alemã. Aliás, é o primeiro programa com locução alemã. Estou-me a referir nem mais nem menos que ao programa Der Had Leflang, que é um programa então com que tem o nome, tem, aliás, Der Had Leflang Mix, que tem o nome do seu criador, o Had Leflang da Holanda. Pois muito bem, a edição de hoje do nosso Dos Caminhos vai trazer músicas dos anos 80 e é com elas que vamos fechar a nossa edição. Estou-me a referir novamente às músicas de, ou seja, ao número 100 e ao número 99 de cada ano da revista Billboard. De 1980, destaco Tom Petty com Refugee e também Refuge, aliás, e também o 99º lugar, que pertence a Joy Walls, All Night Long. Estas são as duas primeiras músicas da edição de hoje do nosso Outros Caminhos. Espero que gostem. Ain't no real big secret, all the same. Somehow we get around it. regresso depois desta música de Joy Walls chamada All Night Long. Para trás ficou a música de Tom Petty, Refuge. Agora vamos até o ano de 1981 para ouvir o centésimo posto, que pertence a Andy Gibbs, aliás, a Andy Gibbs, Time is Time, e também o 99º lugar desse ano, segundo o Billboard, de 1981, com Boss Cage. A música chama-se Miss Sun. São mais duas que vamos ouvir nesta edição do nosso Outros Caminhos. Músicas raras, um percurso que se fez então de vários anos, de várias melodias, de várias sonoridades. Aqui apresentamos no nosso Outros Caminhos músicas novas, músicas que tinham acabado de sair ou que faziam parte de um género mais alternativo. Pois bem, agora vamos conferir estas duas melodias numa altura em que estávamos, aliás, o término do Outros Caminhos não foi uma coisa de todo prevista, mas bom, assim aconteceu, e portanto o que eu vou trazer aqui será nem mais nem menos do que músicas que cumprem com o calendário que eu disse que íamos ter aqui nesta semana, na semana anterior. Para ver então, sem mais delongas, o número 100, Andy Gibbs com Time is Time. In the prime of my years, I remember you. Living and breathing in some misbelief, but I can't hold you, woman, no piece of you. You were the magic, my only believer. My life on the line for you, all that I give to you. Time is time. Don't give me no time to waste away. de volta, ano de 1982. Depois de Boss Cakes e de Andy Gibbs, ficamos agora com Stevie Nicks, Edge of 17. Esta música tem uma curiosidade. O sample desta música, aliás, há uma parte desta música, a parte inicial, que foi depois aproveitada pelas Destiny's Child para o tema Bootylicious. É então a música que está, neste caso, no... enfim, está, então, no caso, no... número 100. No 99 está a música de Kenny Rogers. Chama-se Through the Years. São as músicas que ficaram naquele ano. E é engraçado porque esta música do Stevie Nicks até nem é assim toda desconhecida, mas ela ganhou, ficou mais conhecida porque, enfim, porque foi samplada, não é? Pelos... enfim, foi samplada, vamos dizer assim, então, pelos Destiny's Child. Vamos ouvir então, estes são os próximos dois temas. Espero que gostem. Vamos à música. Oh, E estamos de volta, ouvintes, depois destas duas melodias, a última das quais pertencendo então a Kenny Rogers, Through the Years, antes também Stevie Nicks com At Age 17. Ano de 1983, tempo para ouvirmos o número 100, que pertence nem mais nem menos do que aos Heart, Wind and Fire, e a música chama-se Fall in Love with Me. Joe Jackson traz-nos Breaking News in Two. É a música que ficou, no caso, no posto número 99. São as próximas duas que vamos ouvir nesta edição do nosso Outros Caminhos, na última edição deste espaço radiofónico. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know I've learned what life's about by loving you through the E estamos de volta, ouvintes, depois destas duas melodias, a última das quais pertencendo então a Kenny Rogers, Through the Years, antes também Stevie Nicks com At Age 17. Ano de 1983, tempo para ouvirmos o número 100, que pertence nem mais nem menos do que aos Heart, Wind and Fire, e a música chama-se Fall in Love with Me. Joe Jackson traz-nos Breaking News in Two. É a música que ficou, no caso, no posto número 99. São as próximas duas que vamos ouvir nesta edição do nosso Outros Caminhos, na última edição deste espaço radiofónico. We'll fight it out to see it through. get advice. It's oh so hard to do. Could we be much closer if we tried? We could stay at home and stare into each other. An hour, maybe then we'd see right through. Always something breaking us in two. De volta depois destas duas melodias, seguimos agora para o ano de 1984 com James Ingram, com Michael McDonald. Aliás, McDonald. Yeah, Me'll Be There, como se chama esta música então, que ficou no número 100 e o nome não é nada conhecido. Por acaso, não é, é daqueles nomes que não faz mesmo história, pelo menos para aqui, não é? Billy Squier traz-nos Rock Me Tonight, e a música ficou no posto número 99 da Billboard. É muito curioso, porque destes nomes que nós hoje recordamos, aliás, que hoje aqui ouvimos, não há tantas memórias como de alguns dos anos 70 ou 60, o que não deixa de ser uma curiosidade. Vamos à música, ouvintes, número 100, neste caso a música que se segue é de James Ingram com Michael McDonald, Yeah, Me'll Be There. Love comes De volta, ouvintes, acabamos de escutar Billy Squier, Rock Me Tonight, by James Ingram com Michael McDonald e a Movie There. Ano de 1985, Sheena Easton. Ora, cá está um nome que nós menos lembramos, que fez realmente muito sucesso na década de 1980. Sheena Easton traz-nos Sugar Walls, enquanto que no posto número 99, os Night Rangers vão-nos trazer Sentimental Street. Mais duas músicas que vão dando seguimento a este programa Outros Caminhos, que devia ter tido um outro percurso e uma outra importância do que aquela que acabou por ter, no fundo, devido a todas as circunstâncias. Para que os ouvintes tenham uma ideia, o programa Outros Caminhos, que começou em maio do ano passado, teve tão somente 12 edições com esta. Portanto, fica, é daquelas coisas que dá uma certa pena, porque o programa realmente podia ter tido muito mais, mas acabou por não ser assim, e paciência, poderá um dia voltar, mas pronto, para já ficou assim. Vamos à música então, na música que segue já de seguida, estou a falar da Sheena Easton com Sugar Walls. I should've been warned. tell you want me. It's impossible to hide. Your body's on fire, admit it. Come inside. Volto ouvintes, depois de Night Rangers com Sentimental Street, enquanto que Sheena Easton traz-nos Sugar Walls, aliás, já nos trouxe Sugar Walls, ano de 1976, o ano em que eu nasci. Stevie Wonder, curiosamente, uma pessoa que não vê aqui na, agora. Stevie Wonder com Go One. É como se chama esta música. Logo depois, I'll Be Over You, Toto. São as próximas duas. Elas ficaram respectivamente no posto 199 do top de vendas da revista norte-americana Billboard. Vamos à música. De volta ao auditório depois de Toto com I'll Be Over You. Estamos na antepenúltima intervenção, ano de 1987, com os Ready for the World e a música Love You Down, que está então, ficou então no posto número 100 do top de vendas. Já os Pseudo Echo com Funk Town ficou no posto número 99. Esta música até ficou algo conhecida, mas na altura, enfim, só vendeu muito pouco em comparação com outras músicas. Vamos conferir os seis temas nesta edição do nosso programa Outros Caminhos, que caminha já a passos largos para o seu término, não apenas desta edição, mas do programa em si. Para já, vamos então à música. Never really mattered too much to me that you were just too damned old for me. All that really mattered was you were my girlfriend, and baby, that's all that mattered to me. Let me love you down. Let me love you down. it's gonna take all night. Let me love you down. No, no, no, no. Let me love you down. Oh, let me love you. Come on, take the house in the car. Talk about it, talk about it, talk about it. Os Pseudo Echo com Funk Town. Antes, Ready for the World com a música Love You Down. Ano de 88, mais dois temas. No, por exemplo, no posto número 100 ficou a Taylor Dana. Desta sim, aliás, lembro-me bastante bem deste nome. Prove Your Love. Esta música também tem. Eu conheço uma música com este nome, mas não é da Taylor Dana. Vamos ficar com esta artista. Logo depois, vamos ficar com os White Lion. Aliás, com os White Lion, assim está correto. E a música chama-se Wait. São as próximas duas da edição do nosso Outros Caminhos. Daqui a bocadinho, a última intervenção deste espaço radiofónico. Para já, ficamos com estes dois temas. Até já! Aqui está, ouvintes, música dos White Lions, chama-se Wait. Nos anteriores minutos ficamos com Teledyne e Prove Your Love. Estas músicas então foram as penúltimas do nosso Outros Caminhos. As portas fecham-se por hoje, não apenas desta edição, mas de sempre. O programa teve apenas 12 edições com esta, e é certo que não tinha feito um ano, mas estava a ponto disso. O programa, de certa forma, ele não se estreou no dia 3, não, foi mais tarde, é um facto, mas o programa estreou-se por primeira vez no dia 17 de maio, ou seja, duas sextas-feiras depois do previsto, dia 17 de maio. Começou por ter 3 horas, depois passou para 2, até porque houve algumas saídas do grupo Antena Web, e pronto, foi de facto o que aconteceu, foi uma pena de certa parte o programa não ter durado mais tempo, mas valeu a pena por estas 12 edições, esperando, como é lógico, que outro dia, outra oportunidade, o programa possa ser retomado. Para já, ouvintes, as minhas despedidas com as últimas duas músicas. Ora, no posto número 100 do ano de 1989, da revista Billboard, ficaram os Soul I Soul com Keep On Moving. Já o 99º posto pertenceu a Don Henley com End of the Innocence. É assim que fechamos as portas do nosso Outros Caminhos. Foi um prazer enorme estar consigo. Para a semana estará Ad Lebflang com o Der Ad Lebflang Mix, num programa que espero então que seja também do seu integrado. Fique bem, ouvinte. Tenha então a continuação de uma ótima manhã, na companhia já agora tarde, na companhia do canal 1 da Antena Web. Agora às 13, Edson Moura com Cantores do Brasil. Fique bem, uma boa tarde e até sempre. standing by. Happily ever after fails, and we've been poisoned by these fairy tales. The lawyers dwell on small details since Daddy had to fly. Oh, but I know a place where we can go. Still, I'm just climbing. So watch the clouds roll back, the tall grass fades in the wind. You can lay your head back on the ground, let your hair fall all around you. Offer up your best defense. This is the end. This is the end. Tired old man that we elected king. Armchair warriors often fail. We've been poisoned by these fairy tales. Lawyers clean up all details since Daddy had to lie. Oh, but I know the place where we can go and wash away this. Just one kiss. Let me take.